8 0. Nós vamos transponder 5577? Afirmo, 5577. Autorizado Recife 390 VL Peru Esqui 58, decola da 10 na Pública, jogo curva esquerda, 120, decimal 80, controle 5577 no transponder. O gol 1856 na posição 2. 1856, cotejamento correto, chame. Quente, 5488, livrando, uma boa tarde. 5488, quilo pátio 3, posição 04. Quilo pátio 3, posição 04, 5488. Zero, livre de S, desceu para 2000 pés, sou altímetro 909, informe estabilizado na localizadora. 1019, autorizado, 3500. Em pista no 0, gol no 755. Estimativo, está acionado para o ataque, autonomia de 3 horas e 40, alterna Campinas, 170 APOB, 170. Ok, ciente, obrigada. Táxi via Índia, ponto de espera, chame a torno 86, ajuste no 019. Ciente, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal meio, tá 3148. 38, na escuta. Do solo. O 755, quando pronto, livre decolagem da 10. Vento de 170 graus com 129. Livre decolagem, pista 10, gol no 755. Zero 019, identificação, decima até o 040, chegando bons. Ascendente, desce 040, chegando a bons, ligou no 1019. O 60 está voando já livre de formações? Não, tem várias ainda aqui. Nós vamos fazer só 5 graus para a direita e para a esquerda aí, né? Em torno da Pro 70. O ideal é interceptar o VLF nessa presente Pro aqui, na Pro 70. Praticamente na Pro de Ferro. Essa Pro você vai interceptar o localizador a cerca de 1 milha para o Índia Serra. Só para informar. Essa Pro está livre de interceptar. Pegando. Qual que o senhor cita os rios à direita para dar formações? Está livre os rios, Alfa Fox. Fox. Salvador, gol 1755 fora do solo. 755, passa radar na decolagem, sube e mantém o 360 após 2000 direto Leda. Sobe para o 360 após 2000 direto Leda, 1745, livre decolagem da 10. Venta de 150 graus com 12 nós. Livre decolagem da licença 34. 3145, decolou 26, 120, decimal 8. 208, eu dou 31, batiu. Oi, Salvador, boa tarde, está 3145. 3145, contato radar decolagem, subir até o 360, saída da EL. 360 da EL, 65, e até quantas milhas se afasta de Salvador? Cliente Olympus 38. Autorizado Salvador, Salvador 065, decola da pista 10. Decola da 10, perfil de saída corredor Axé, 1000 pés restrito até liberação do controle, transponder 2640, canais T. 18T105, frequência do controle 120, decimal 80, Olympus 38. 0 para 250. Ciente, agora transferência ao centro. Aguardando o Alpha Fox. Olympus 38, cotejamento correto. Pronto para o táxi? 3145, suba restrito ao nível de voo 340. Restrito 340, tá 3145. Lisou, 3560. 3560, complete aproximação, chame torre em 1862. 1862. Passa 1980, Alfa Fox. Alfa Fox, chame agora o Centro Recife, 2545, alterna 2685. 2545, 2085, Alfa Fox. Salvador, muitíssimo boa tarde, é o Trip 5415. Trip 5219, chame o Centro Recife, as frequências 1288, alterna 260. Recife 1288, 1260, Trip 5219. Da provável saída da EL. Afirmativo da EL 545. Gol 601, desça para 2000 pés, ajustado a partir de agora no 019. Está livre aproximação elétrica, rei pista no 0, a cor estabilizada no localizador. 2000, patrulhamento estabilizado, gol no 601. Na escuta, gol no 755. Chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, gol no 755. Só confirmando o nível solicitado para Ilhéus. 180. 180, aguarde. 128, ajuste 1019, autorizado táxi via hotel. Zona 45, chame Recife, 1251, na antena 3325. 251, não confirma ter nada? 3325. Paragem. Alfa Eco Fox. Zona efetuando algum desvio? Ah, senhor, fica em desvio à esquerda, senhor. Mas 5 minutos sem condições de voar pelo. Crescente. Tan 3560, no solo aos 32, livra a direita na 219. Livrar a direita, 1219, boa noite, 3560. 5, copia. Afirmo, batido. 6415 Ilhéus, aprovado nível 140, da cola da pista 10, perfil de saída coral, curva à direita. Transponder 0263, controle 120 decimal 8. O 140 decola da 10, perfil da coral, curva direita, 0263 é o transponder. 1208, controle, trip 5495. Trip 5495, cotejamento correto, chame pronto, pátio 3. Depois quando pronto no pátio 3, o 5495. Salve Salvador, boa tarde, tá 3560 Vibrando da Alfa. Tá 3560, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, posição 06, 3560. Limpus 38 para o cruzamento, chame a torre, em 1186. Olimpo 38 está autorizado, cruzamento da 1028. Quando ingressar na Delta, solo no 219. Tem informação. Uniforme está passando no 80 para 150. Boa noite. 3894, a sinalização desse matão 050 está autorizando na chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 3894. É o número 1? Número 2. Esse. Pede a prova do Finger. Afirmativo, Alfa, é poste para ingresso no pátio. Alfa, reportará Paulo Salvador, na escuta do Golf Tango Hotel. Golf Tango Hotel, prossiga. Autorização de reboque da posição 3, área remota para o Finger 3. Corrigindo, posição 13, área remota para o Finger 3. O hotel confirmando, se encontra no pátio de cargas. Autorização liberada? Golf Tango Hotel confirmando, o senhor se encontra na remota do Pátio Uno? Positivo, remota Pátio Uno. Tango Hotel, ok, ciente, aguarde. Ok. Olympus 38, autorizado ingresso na Juliette, Pátio, Índia, chame a torre 186 no ponto espera. Autorizado, Juliette. 601, complete aproximação, chame torre 186-12. Oi também, agora 601. Zero Quarkid de Saluca, após a passagem da aeronave da Força Aérea P3, a retaguarda está livre de acionamento chamando para o táxi. Após a Força Aérea, livre de acionamento, código 5. Foi, travou. Zona 601, eu estou no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 970 graus com 8 nós. Livre pouso, pista no 0, voo na 601. Salvador, boa noite, Web 6720 com a uniforme, autorização Galeão. 6720, aguarde cópia, Galeão. Quem te aguarda, 6720? Portugal 022 ground. Portugal 022, we are ready for push and start. Yeah, Portugal 022, Roger, clear to start up, come right to taxi. Clear to start, call for taxi, Portugal 022. Solo 04206, puxa estacionamento, portão 1. Na 6143, desça para 2000 pés, ajustado a partir de agora no 09, está livre aproximação. Informe estabilizado no curso do localizador da 1-0. Gente, dessa 2019 está autorizado o procedimento, acho que na 61 no 43. Web 6720, copia. Web 6720, Galeão, aprovado nível 360, via Peso 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva à direita, correção, saída da El Leda após direto bridge. Transponder 50 no 3, controle 120, decimal 80. Tem que abrir 6720, autorizado Galeão, 360, Peso Lumo 10 até SMAP, depois rota, decola 10 curva à direita, da El Leda bridge. 601 no solo aos 4-1, no livre direito no 219. Ponto espera, chame a torre 186, ajuste 109. Índia, ponto espera, 186, ajuste 109, uma boa noite a todos. Salve, Golo 601, Lisboa, na sua escuta, boa noite. Golo 601, boa noite, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Golo 601. 894, desça para 3.000 pés, ajustado 1019, aguarda final do ILS. 3.019, aguarda final ILS, 3.294. Olimpo 38 decolou aos 43, curva direita, reporte livrando o eixo da 1735. Direita, reportar livrando o eixo da 1735, Olimpo 38. Reporte Gal 022, Rensa Pet. Reporte Gal 022, taxi approved by from 1 India until holding point runway 10. At the holding point, call 118.60, ultimate setting 1019. Via apron and get holding point to runway 10 and get holding point contact 118 and port to go 022. Tá livrando o eixo da 17, o Olimpo 38. Olimpo 38, Capuã, controle 120, decimal 8. 208, grato. Salvador, boa noite, Olimpo 38. Olimpo 38, boa noite, curve à esquerda agora para radial 200, subindo ao 065. Esquerda 200, subindo para o 065. 3567. Boa noite, aguarde cópia. Informação em curso, Victor. Victor, qual é a saída prevista? Arbor Elefa. Arbor Elefa. Torre Salvador, boa noite, voo 1856, ponte espera da próxima. Boa noite, 56, linda, cola sem parada. Afirmo, 856. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, de vento de 1,7 graus com 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, 856. Já lhe respondo em um minuto, só um minuto, vou perguntar para o despachante aqui. Ok, obrigada. 14, 1943. 3894, livre LS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado no localizador. Livre ILS 2.000, chame estabilizado, 3894. Bono 601 no correção, desconsidere, ok? Mantenha a cidade Juliette. Mantém posição, Bono 601. Azul 4206, é o solo. Prossiga. Coordene com a equipe de solo para acionar após a passagem do Airbus da TAP. Seja após a passagem do TAP, vai iniciar o posicionamento. Azul 4206. Aproximação, menos 43. Salva o gol no menos 0 onda, se permanecer em posição 4, tem condições de agilizar e ingressar no portão. Gente, mantenha a cidade Juliette, gol no menos 0 onda. Mantenha o menos 0 onda, obrigado. Solo é o 6720, acho que vai levar mais 7 minutos, o horário de saída padrão aqui é o 55. Ah, ok, obrigada, era só para ver se tinha condições de autorizar um reboque, ok, obrigada. Sim. Go Golfe Tango Hotel, autorizado iniciar o reboque, reporte no término. Ok, obrigado, iniciando o reboque. Zero Chuchu. Faça o desejo da cabeceira, chama 143. Sente, tem livre pouso na 10, venta de noite, 0 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, chama 143. 256, curva esquerda, proa 040 para evitar formação. Sente, está livre de desvios. Livre de desvios, 256, graças. Visador 3894. 3567, Brasília, aprovado nível 360, via peso Lumo 7. Decola da pista 10, perfil de saída arbórea elefa, curva à direita. Transponder 5002, controle 120.80. 360, rota do plano uniforme do Lumo 7, arbórea elefa, decola da 10, curva à direita. 5002 e 1208, tela 3567. Tela 3567, cotejamento correto, chame pronto. Vai manter essa proa por mais quantas milhas, confirma? 5 milhas, após 58 de curva à direita. Ok, após... Oi, Jamo, informe na proa de Jamo. Ciente, vai botar a proa de Jamo, 856. 3894, passando sim para trem checado, boa noite. 3894, continua a aproximação, aguardando o pista livre, é o número 2, para proa. Guarda 94. É 1-4-3 no salão 4-9, livre à direita no 2-1-9. Ao nível 2-1-9 à direita, chamei 1-4-3. O vento é de 1,80 graus com 1,9 nós. Tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3,94. Livrou na Foxtrot. Boa noite, Chané 6143. Alfa mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6143. Golf Tango Hotel no reboque, na escuta do solo. Positivo, na escuta. Ok, inicialmente reboque até o portão 06, através do portão 06. Gente, azul 4206, táxi de Índia, ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 019. Taxi à direita, torre 186 com 909, azul 4206. Com 601 no Juliette, portão 04. Águia, pode ser do Rio de Janeiro. O táxi do Embraer da Azul. Certo.